Acorde em nossa sintonia. Você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. E hoje queremos agradecer mais uma vez o nosso gentil ouvinte da capital paulista e colecionador de músicas do passado, senhor Antony Chiavedizian, que reside na Vila Piauí, Rua João Almeida Sampaio, pelo envio de vários CDs. E alguns estão sendo rodados nesta audição. Obrigado, amigo colecionador, senhor Antony Chiavedizian. Mas vamos nós com música nesta manhã. Nós vamos agora atender ao senhor Homero Martins, que reside aqui em São Carlos, a Avenida São Carlos, e ele gostaria de ouvir estas músicas cívicas. A banda Odeon garbosamente desfilando em nossa passarela imaginária. Para executar e cantar, do Antônio Espírito Santo, Avante Camaradas. Jorge Fernandes, que talento do passado. Jorge Fernandes, enaltecendo a nossa nação brasileira. Jorge Fernandes, cantando do Valdemar Henrique, em arranjo do Radamés, Minha Terra. Ainda para o nosso gentil ouvinte, que reside aqui em São Carlos, senhor Homero Martins, do poeta Guilherme de Almeida, arranjo do maestro Espartaco Rossi. Chico Viola, o rei da voz, Francisco Alves, Canção do Expedicionário. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pendão, pensamos as invernadas, com fé suprema no coração. Avante, sem receio, quem todos nós da pátria confia. Marchemos com alegria, avante, marchemos sem receio. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pendão, pensamos as invernadas, com fé suprema no coração. Avante, sem receio, em todos nós a pátria confia. Marchemos com alegria, avante, marchemos sem quem nos desenha, e nem quem turbe a nossa gaiatia. Quem nobre missão desempenha, temer não pode a tirania, tirania. E nunca seremos vencidos, porque marchamos sempre à luz da crença. Marchemos sempre convencidos, não há denodo que nos tenha. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pendão, pensamos as invernadas, com fé suprema no coração. Avante, sem receio, em todos nós a pátria confia. Marchemos com alegria, avante, marchemos sem receio. Brasileiros, nós somos brasileiros.

minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canto o sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória virá, que a mira no meu fuzil, a nação do meu bordar, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Acorde em nossa companhia. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Um jardim, um coreto, a música e a saudade tem sequência nesta manhã de domingo. Nós temos atendendo a Vakamoto e amigos. Alô, alô, Vakamoto e amigos, todos residentes aqui em São Carlos, e eles querem ouvir Luiz Arruda Paz, que já foi diretor da gravadora Odeon. Luiz Arruda Paz, saudoso pianista, maestro Luiz Arruda Paz, conduzindo a sua grande orquestra, executando do musicólogo Ari Barroso esta belezura de gravação, com esta melodia, Na Baixa do Sapateiro. Ainda para Vakamoto e amigos, todos residentes aqui em São Carlos e todos em nossa sintonia. Arranjo Sidney Moraes para os três Moraes, do saudoso Paulinho Soledá, Estão Voltando as Flores. Thank you. Acorde disposto! Você está ouvindo um Jardim Coreto, a música e a saudade, pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM, a mais nova da rede, de Ribeirão Preto, em 107,9. Ô Juninho, agora o nosso intervalo e na volta desfilarão Dalva de Oliveira e seu filho Peri Ribeiro, Oswaldo Ibarro e seu conjunto, Linda e Nelson Gonçalves.